Lampreia do Minho. O Minho, a região, os concelhos que a integram, o rio tem inúmeros atrativos, e isso em qualquer altura do ano. Fevereiro e março é a época da lampreia, a época que traz outros sabores, outros gostinhos, lembranças ou experiências. Consoante você seja novo ou nova nas incursões por todo este território, ou reincidente, e aí nunca se vê ou vive o mesmo neste Minho tão belo, colorido e saboroso que se pode percorrer ao longo de um fim de semana. Isso mesmo. Os fins de semana de fevereiro e também do mês de março devem então ser dedicados à degustação da lampreia do Rio Minho, uma iguaria regional confeccionada de acordo com as receitas tradicionais. E em Caminha, Monção, Melgaço, Valença, Paredes de Cor e Vila Nova de Cerveira, são tantos e tão diferentes os restaurantes aderentes a esta iniciativa de promoção da lampreia, quantas as formas de saborear uma refeição a dois, em família ou entre amigos. Venha daí então aproveitar esta oportunidade ímpar de saborear um dos pratos mais genuínos da gastronomia tradicional e também para redescobrir os encantos do concelho ou dos concelhos cuja vivência pretende apreender numa época em que há também animação cultural e recreativa, mas onde a natureza é rainha. Se prefere, também há espaços expositivos ou museológicos que permitem inimagináveis viagens. Esta ação promocional da Lampreia do Rio Minho, da iniciativa da Adri Minho, em conjunto com estes 6 municípios e a participação cuidada e muito profissional da restauração de todo este território. Venha daí à Lampreia do Rio Minho um prato de excelência e comprove que, de facto, este é um prato que importa valorizar e promover, mas sobretudo saborear. Para matar os cabrais. Olá, bem-vindos ao Necas do Alas Canal. Vamos hoje preparar aqui uma lapreia à bordaleza. Esta lapreia está desde véspera, portanto tem 24 horas que está em vinho com vinagre. Neste caso foi vinagre tinto balsâmico. Não esteve em sal nem em alho. Mas os vinhos de alho, como sabem, costumam-se fazer com alho, embora não seja obrigatório, porque o que interessa aqui no fundo era o vinagre para não coalhar o sangue e o vinho para dar sabor à lampreia. Agora vamos pôr esses condimentos no tacho e vamos cozinhá-la com eles. Portanto, vamos tirar daqui 6 postas, 1, 2, 3, 4, 5, 6... e vamos prepará-las à bordaleza. Isto é uma lampreia grande, é um macho. As fêmeas são preferíveis por causa das milhas, das ovas, mas os machos também são bons, embora talvez um pouco mais secos que as fêmeas. Pensa-se que serão um bocadinho menos gordos que as fêmeas. Então temos aqui 6 postas boas. Temos aqui preparado uma tábua onde temos 2 folhas de louro que vamos usar para dar sabor. Serão retiradas ao final, não temos de estar a temperar a comida. Sal, temos 4 dentes de alho, 4 cebolas pequenas, vamos usar pimenta e no final provavelmente também um pouco de farinha, tipo maisena, para dar consistência ao molho. Porque, como sabem, a lampreia bordaleza é acompanhada com um pão torrado que deverá ficar embebido no molho. Portanto, vamos então agora virar para o tacho. Vamos pôr o nosso azeite para fazer o refogado. Isto convém usar um azeite de qualidade. Um extra virgem é bom para podermos apreciar o sabor da lampreia. Vamos pôr a cebola. Também o alho e os 2 bocadinhos de louro. Vamos deixar isto fritar um pouco. Não vamos deixar queimar a cebola, como sempre, não é? Pronto, vamos deixar um pouco. Pronto, a cebola já aqui está a fritar mais de 5 minutos, 5, 10 minutos. Portanto, está translúcida, não a vamos deixar apurar mais, vamos agora juntar água e deixá-la cozer agora aqui 5 minutos antes. Muito bem, vamos tirar agora as folhas de louro, que é uma. Vamos juntar o vinho com sangue, assim. Vamos temperar com sal. Ok, deve ser suficiente. E vamos pôr também pimenta. Estou dentro hoje. Enquanto a lampreia está a cozinhar, a cozer, vamos pôr aqui umas fatias de pão rústico a tostar para acompanhar a lampreia. O pão convém estar tostadinho sem estar queimado. Vamos ter cuidado aqui a fazer o trabalho. Já está a lampreia a cozer. Vamos provar o molho. Cheio de sal. Cheio de mais pimenta. Também de mais vinagre. Vamos usar vinagre balsâmico, um vinho tinto. Ok. Esteve 40 minutos a cozer e a carne está pronta. Vamos dar fervura para isto ser servido bem quentinho. Ok, está. Não quero que ferva mais. Já temos a nossa lampeia à bordaleza. Já pusemos aqui duas tostinhas no prato. E agora vamos para aqui dois bocadinhos. E vamos pôr o molho. Bom apetite! Bye. aos olhos dela. Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. E agora lá em cima. É do meu gosto, é da minha opinião. É da Maria Corinha, da nariz do coração. É do meu gosto, é da minha opinião. É da Maria jeitinho que a quer levar consigo. Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu, vai cá. Quero ouvir, quero ouvir. É do meu gosto, é da minha opinião. É da Mara Moreninha, da raiz do coração. É do meu gosto, é da minha opinião. É da Mara Moreninha, da raiz do coração. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. A maior festa com a Serra da Estrela em Oliveira do Hospital é ou não é? A maior feira do queijo Serra da Estrela em Portugal é em Oliveira do Hospital. Não falte. É ou não é? Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes pressas. Vinhos do Alentejo, mais que conhecimento, sabedoria. Aldeia Nova São Bento, plantada no meio do trigo, eu cantar é um lamento, gosto de cantar contigo. Temos lá na minha aldeia, não vais de cabeça ao pé. Vamos só mais à areia, podes pôr o meu chapéu. Podes pôr o meu chapéu. Mais alma areia, podes pôr o meu chão. Ai, migas, tantas e tão boas que só de pensar já me vai dando um nozinho na barriga. Pois, na verdade, é todo um mês dedicado às migas, uma especialidade bem alentejana, logo ali no Alandroal. São as migas de espargos, são as migas de coentro, são as migas de tomate, migas com entrecosto, com corno de alguidar, migas de peixe com peixe frito, que é como quem diz, para todos os gostos, porque uns preferem a carne, outros o peixe. E nem a propósito, com bacalhau à lagareiro, também são umas boas migas. Ou ainda, migas com lombinhos. Enfim, migas à alentejana. Ou não tivessem todas os cheiros que lhes emprestam as ervas aromáticas, a que se lhes junta os sabores e os saberes bem alentejanos. É dos 12 meses de boa gastronomia que se prova a cada nova edição no Alandroal. E mês a mês, vai sendo dedicada a uma das muitas iguarias que esta terra põe em evidência, numa estreita ligação do município com a restauração local. Envolver, por isso, todo o concelho, dinamizar a procura deste pedacinho do território alentejano, promovendo também os produtos da terra, as tradições e a gastronomia, são então os objetivos deste programa que vai decorrer ao longo de todo o ano de 2016. Mas neste mês é o mês das migas. A participação e adesão crescem. O êxito deste evento gastronómico ou turístico consolida-se e o Alandroal mantém este cartaz no topo da atratividade ao concelho e ao imenso Alentejo, com tanto para saborear e redescobrir, pois por muito que se caminhe por estas bandas, sempre é uma experiência diferente, enriquecedora, para quem nela participa. Então venha lá daí até ao Alandroal, que são tantas e tão boas as migas que nos esperam, que seria pecado não aproveitar. E depois há também os vinhos e os doces, que é melhor nem falar. Mês das migas em fevereiro no Alandroal, uma iniciativa inserida no programa 12 meses de boa gastronomia.

cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. O melhor da América Latina. Gira Latina. Os cantautores. As viagens. Os povos. A cozinha património do mundo. O melhor da América Latina passa por aqui na sua rádio. Gira Latina. O melhor da América Latina. Professor Mandarim, a vida, as viagens, a economia, as amizades, os negócios levam-nos a olhar para a China de forma mais atenta. O tempo é de relacionamento a todos os níveis com esta parte longínqua do planeta. E ainda há a arte de escrever e o gosto de falar mandarim, a língua mais falada em todo o mundo. Professor Mandarim é uma produção alternativa rádio com o apoio da escola Mandarim Fan. Aceita o desafio e vem às aulas do Professor Mandarim aqui na tua rádio. Vamos por aí, mundo fora, à descoberta dos locais onde a bicicleta e o ambiente se tornam amigos. Histórias de gente que pedala para o futuro e iniciativas do presente que ganha com essa amiga de origens e destinos vários. Venha daí com a Amiga Bicicleta, que já roda na sua rádio. Então não é que a Dona Joaquina vai fazer chanfana e broa à moda antiga? Que maravilha! Como é que se faz uma boa chanfana? À antiga, leva o alho, leva o colorau, leva o cravinho, leva o vinho, um vinho bom. Tem que ser uma boa pinga. É. Mas que carne é que é? É cabra velha, um bocadinho de sebo antiga. E de maneira que bota-se a dar um bocadinho de azeite, só para cheirinho, que não se tiver muita gordura nem coisa. E o sal, pronto, está. Fica a marinar uma noite. De um dia para o outro, não é? Sim, sim, sim. Se ela já estiver pronta, no fim de 2 horas, já se tira. A chanfana é um prato típico aqui da zona? Sim, sim. Por as festas está sempre a chanfana. Comem ou não comem, a chanfana tem que ir à mesa. Olha ali chanfana. Ai, eu para mim já não como mais. Mas ainda sujam o prato a alguns. Mas a chanfana é tradicional aqui na terra. Devia ter o fermento antiga, não tive. Mete-se o fermento da padaria, mete o sal, mete um bocadinho de azeite para ficar mais bonito, mete-se até um bocadinho de centeio, um bocadinho de farinha de milho e a trigo, pronto, que eu meto. E depois é dar ao braço, não é? E depois dar ao braço. E porquê que usa ali uma folha de couve? Não é truque nenhum, já a minha mãe usava. Que era para não sujar por baixo. E fica com outro gosto a broa. Sabor a couve por baixo. Antigamente, quando acabava a broa mais cedo, não é? Não havia que comer para o almoço, a minha mãe botava uma mais pequenina que se chamava a marandeira, não é? Depois tudo comia da marandeira. Uns molhavam com azeite, outros comiam com a sopa, outros comiam com a sardinha. Era o que havia antigamente. A Lousã volta a mostrar o melhor da sua gastronomia com a realização do Festival da Chanfana, um evento ao qual aderiram 18 restaurantes do concelho. É um evento que se insere na estratégia de promoção, tem vários objetivos, mas desde logo tem o objetivo de reforçar a atratividade do concelho da Lousã naquilo que é o panorama turístico, a movimentação turística, o mercado nacional, e que todos reconhecemos e sabemos que tem ainda um grande fator de atração na gastronomia. E por isso, desde há alguns anos a esta parte, e ao longo do tempo, na avaliação, no acompanhamento que vai sendo feito, tem-se verificado que estes festivais cumprem os objetivos e por isso continuamos a realizá-los. Thank you. cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Os vinhos do Tejo apresentam-se e provam no Brasil, numa aposta coerente e continuada. Os vinhos deste território, que tem o Rio Tejo por elemento comum, voltam a estar neste mês de fevereiro em evidência do lado de lá desse imenso oceano. De facto, são várias as iniciativas no âmbito de uma ação promocional, não só com envergadura, como de extrema importância para os excepcionais vinhos brancos, tintos e rosés produzidos nesta região vitivinícola. Rio de Janeiro e São Paulo são, neste final de mês de fevereiro, os pontos de referência na caravana dos vinhos do Tejo em terras de Veracruz. Na verdade, além de provas, workshops, degustações, colóquios e refeições, estes vinhos vão à mesa e às bocas de grandes apreciadores e experts brasileiros de vinhos, num programa que integra ainda périplos de uma caravana dos vinhos do Tejo, essa mesmo que dá visibilidade e projeção a este conjunto de produtos made in Portugal, mas desta feita em torno do Rio Tejo. Esta é, diga-se, uma reincidência dos promotores na promoção de vinhos de qualidade e diversidade portugueses, mas que não têm feito parte das apostas institucionais ou empresariais devidas ao longo dos tempos. Mas a aposta continua e, como é hábito dizer-se, o juntar de sinergias potencia produtos e dilui o esforço ou investimento pelas partes, o que aqui é de facto uma realidade mais do que evidente. Estamos então a falar desta iniciativa de vinhos e de produtores de vinhos do lado de lá do oceano, com a caravana do Tejo, a criar expectativas, a conseguir fãs dos vinhos do Tejo, vinhos portugueses no Brasil. Da terra mãe, espera-se sempre o melhor. E se o produto em questão é o vinho, os portugueses esbanjam tradição e qualidade. 11 vinícolas da região do Tejo marcaram presença no Rio de Janeiro, mercado estratégico para os vinhos do Tejo no Brasil. Temos aqui muitos vinhos premiados. E nada melhor que um bom vinho para estreitar ainda mais a União Brasil-Portugal. É o caso do clássico Trincadeira Vinhas Velhas, da Casa Cadaval. Legítimo representante da arte portuguesa de produzir vinhos que agradam o apreciador mais exigente. Essa vinha é uma vinha que é tipo arbusto, pouco manuseada e não tem irrigação, porque tem umas raízes muito profundas em solo arenoso e muito pobre. Tem uma produção muito limitada, esse vinho tem uma produção de 6 mil garrafas, mas é o vinho que eu acho que é o que caracteriza melhor o terroir da Casa Cadaval, por causa da sua dependência e no fundo está muito exposto a todas as condições de clima e do sol que a casa lhe oferece. Então, se for perguntar-me qual é o vinho mais interessante, eu diria Trincadeira Vinhas Velhas. No encontro em terras cariocas, a presença marcante da Casal da Coelheira, uma das mais tradicionais vinícolas da região do Tejo. O Mitos é um dos projetos mais recentes da nossa vinícola. A nossa vinícola já tem cerca de 100 anos de existência, embora esteja na nossa família há cerca de 26 anos. A nossa vinícola sempre foi reconhecida por vinhos com excelente custo-benefício. Portanto, Mitos pareceu-nos ser uma boa sugestão. A base tem sido muito a Touriga Nacional, o Cabernet. Depois tem entrado e têm saído outras castas, outras uvas. Esteve também com o Alicante Boucher, teve também o Aragonês. E esta última safra tem três uvas, a Touriga Nacional e o Cabernet que falei já, também juntamente com a Touriga Franca. Mais do que ganhar espaço no mercado brasileiro, o evento com os produtos da região do Tejo deixou nos cariocas a deliciosa sensação sempre presente na história dos vinhos portugueses. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Go back. Minas, a maior festa com a Serra da Estrela em Oliveira do Hospital, é ou não é? A maior feira do queijo Serra da Estrela em Portugal é em Oliveira do Hospital. Não falte. É ou não é? Boa tarde, Manel. Boa tarde, Chiqui. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes pressas. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. O ciclo óstomo, ou vários, ao que se sabe, andou por aí, fugindo até que pôde de um grupo de pessoas que, seguindo no seu encalço, o procurou encaminhar num determinado sentido. Ao minuto menos esperado, foi dada a ordem de prisão, mas o fugitivo acabou sendo apanhado, ainda que tenha oferecido alguma resistência. Terminou assim uma longa e agitada operação de caça ao dito, que agora está sujeito a tratamento, devendo mesmo ser, muito em breve, sujeito a um veredito por parte de um numeroso coletivo de juízes que vão avaliar do seu estado e origem. Na realidade, o capturado junta-se a uma série de outros da mesma espécie, apanhados ao longo dos últimos dias e que vão ser levados à mesa de todo um coletivo de apreciadores do famoso arroz de lampreia, servido em diversos restaurantes do Conselho de Mação, entre os dias 27 de Fevereiro e 3 de Abril, no âmbito do Festival da Lampreia deste ano de 2016. É aí que, com todo o saber, se põe à prova um dos pratos tradicionais deste concelho, também região, no quadro de um dos vários eventos que o município de Mação leva a efeito com o intuito de promover a cozinha regional, dinamizar a economia local a partir de iniciativas gastronómico-turísticas, se assim se pode dizer, que funcionam então como atrativo para a vinda de pessoas à restauração e às unidades de alojamento locais, descobrindo assim e saboreando também muito do que este pedacinho de território tem para oferecer. Festival da Lampreia em Mação, de 27 de Fevereiro a 3 de Abril. Cardápio, a lista onde contam os eventos, as ementas, as confrarias, a gastronomia, os convívios. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, um programa de Carlos Carvalho para ouvir aqui na sua rádio.